973, pronto no ponto de espera da 1-0. 973, doutor José Linhares, decolar a pista na 0, ventura 60 graus com 4 nós. Além de fora da 1-0, gol 973. Salvador, Oxalém 6310 no 612, para pushback acionamento. Oxalém 6310 autorizado, portão 612, chame táxi. Chamar para o táxi 6310. Salvador, cordial boa noite, azul 9171, informação Yankee, 23 a conta disponível 340 Campinas. Azul 9171, autorizado Campinas, nível 340, autorizado 10, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, controle Salvador 120-0, transpona 5157. Autorizado conforme 340 Campinas, rota do plano, Super Zulu 10, decola da 1-0, curva direita da L, lei da transição máxima, 1208 ao controle, 5157. Azul 9171, protegimento correto, tempo de pega treinamento. Samarei, muito obrigado. 54.008, 313. Azul 2795, acionando a educação via chegada a ponto, décima até 050. Ajuste de altímetro 10, 18. Azul 273. Decolar 29, controle 120, décima 8. 208, graças, gol 973. Salvador, boa noite, é o 973. 973, contato radar da colagem, submantendo o 360, dia saída dela. 360, da El, gol 973. 163, autonomia de 3 horas, alternada, Salvador. Eu chamo minha 310, atrasado, táxi, via parte principal, táxi do Índia, ponto de 010, chame torre 118, semana 5, ajuste atimento 908. Olha, eu cumpri o final da sua transmissão, o começo saiu meio baixinho. A senhora poderia repetir, por favor? Afirmo, janela 310, autoriza táxi via parte principal, táxi Índia. Ponto de espera da 10, chame torre 118, 95. Ajuste de altímetro 1018. Copiado, iniciando via Índia, 1018, vai chamar a torre do Ponte Pera, 6310. Vou no 973, suba restrito nível de voo 340. Restrito 340, vou 973. Salve 1402, Fox Tango com parte da mata. Sim, November 402, Fox Tango, autorizado em Léo, nível 2140, via Golf 677, decola da pista 97, primeira curva direita, saída Coral, controle Salvador 120280, transponder 5160. Número 402, Fox Tango, firme saída. Número 402, Fox Tango, atendimento correto, POB. Fox Tango, agora chame torre 118-95, acionamento táxi. Azul 2795, acendo a indicação desse, mantém 050, via chegada a bombe. Ok, é possibilidade de tornar de novo voar, viu, né? O número 2 na aproximação, mantém o perfil da chegada. Azul 2795. Autorizado pushback, portão 01, chama táxi. Autorizado, chama táxi pra 10, tá? 3258. Torre, Salvador, boa noite, Oxanem, 63 no 0, ponte espera, dá 1 no 0, tá pronto. 63 no 0, ali mantém pista no 0. Ali mantém, 63 no 0. Critério, chame quando pro táxi, November 402, Fox Tango. O 9130, decolou 35, controle 208. Zero, contato radar na decolagem, sub e mantém nível de voo 380, via saída da árvore. 380, via saída da árvore. Uno 973, chama agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 35, 133, 95, voo 973, muito obrigado. Iniciando 1-0, 63, 1-0. 13-0, decolou de 37, controle na 208. 208, 13-0, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxalé, 6-3-0, decolou. Oxalé 6-3-0, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 350, via saída da PUCA. 350, via, pode voar, Aracaju? Negativo, Oxalé 6-3-0, voe PUCA. Tá voando. Salvador, boa noite, Azul, 4298, 1230, descendo a 150, Daiante. Boa noite, Azul, 4298, tem uma unificação via chegada a Mari, desça e mantém o 050. Ajuste o altímetro no 098. Via chegada a Mari, desce mantém o 050, ajuste 1098, Azul, 4298. Oxalé 6303, desce e mantém a 2000 pés. Informe estabilizado, sinal do procedimento LS, aqui pista no zero, ajuste altímetro no 018. 2000, comando estabilizado, 6303. Gol 1973. Controle Salvador 1920, sinal 80, transponder 5162. Ok, 370 está aprovado com a janela, depois o louco 19, declarado 10, com o esquiva na moça, transição para aqui, controle 208, transponder 5162, gol no 09. 09, confirme nível? Nível 370. 09, do treinamento correto, time puxa. Chora. Solo Salvador 3858 para o táxi 179 a bordo, 3:40, Recife. 3858 autorizado, táxi, à direita via táxi Índia, ponto de espera da 90, chame torre 1185, ajuste altímetro na 018. Minha 18, direita e no ponto de espera, torre 1815, tá 3858. O centro de efeito bateu de ponto, só. Mano, pé 9130? Afirmo, se possível, quando eu concentro o plano de papo, só. Pé 9130, chama agora o centro Recife, na sequência 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0 e solicite diretamente ao mesmo. Afirmo, boa noite. 1-6-0-5-9-4-0-2-4-0. Salvador, boa noite, 3858, ponto estará da 1-0, pronto. 3858, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, com 1-2 anos. A linha decolada 10, o TAM 3850 aprovado. November 402 Fox Tango, decola agora de imediato? Sim. Excelente, vento no 60 graus com 59, livre decolagem. Estabilizando, acho, né? 63 ou 3. 63 ou 3, completo final, chame o torre. 118, vai tomar 95. 402, Fox Tango, decolou os 43, controle na 208, bom voo. 3858, uma boa. 3858, decolou também os 43, controle na 208. Oi, boa noite, November 402, Fox Tango, está cruzando 2000 pés. Pista na 0, vento no 6, 0 graus, com 5 nós, Ocean. 7, leio pouso, né? 3 ou 3. 70 via, saída mão. 370 via. Alto Maranato, modulou para o controle, November 402, Fox Trotsky, Tango. Erro nativo, cruza 3000. 7, sube e mantém o nível de voo, 140 via, saída Coral, November 402, Fox Trotsky. Escuta o controle, contato radar estabelecido na decolagem. 10140 via saída para. Passadona completa final do procedimento, chama a torre na frequência 1-1-8-9-5. 3-2-9-5. Xanemé 3-0, chama agora o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterno número 2545. 2-6-8-5-2-5-4-5, né? 3-0. Azul 4-2-9-8, desse mantém a 2 no pé e ajusta o metrô 0-1-8, via chegada a Mari, de forma estabilizada, no final do procedimento. Zero do escuro a 2 no pés, ajuste no 0 no 8, via chegada Mari, reportando que está aplicado no procedimento azul 4298. O Xerém é 3 na 3, nos fala 45, livre à direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 3, 1. Salvador, muito boa noite, Azul 9-2-1-5, desce ao 150 com a Yankee. Azul 9-2-1-5, acione visitação via chegada Mari, 2-0-5-0, ajuste altímetro 9-0-8. Via chegada Mari, desce ao 080, Azul 9-2-1-5. 050, Azul 9-2-1-5. 050, sim. Colônia 3 ou 3? Você não autoriza o 9-2-1-5 com a IPAP já presente? Autorizado, azul 9-2-1-5. 2015, TAPE. Tento manter o nível de voo no 140. Direito no 211, boa. Chão azul, 2795, livrando, se escuta. 2795, Alfa Kilo Pate 3. Gol 9565, pushback acionamento remoto 1 na 3. Gol 9565, autorizado remoto 1 na 3, pushback acionamento. me mandando 3 um ataque na 5 mesmo. Torre 1-8-9-5, azul 4-2-9-8. São 3-8-5-8, chama agora o centro Recife, na frequência 1-2-6-8-5, altar número 2-5-4-5. 2-6-8-5, 2-5-4-5, 3-5-3-2-5-8, uma boa, senhor. Pode. 0 graus com 6-2-9. Ele pôs na pista do 0, azul 4-2-9-8. Estacionamento no 9, o voo 096. Voo 096, número 2. Marcando o serviço. Livro de voo no 40, serviço radar encerrado. Temos agora o controle IELS na frequência 120, decimal 1, novembro 402, Foxtrot Tango. Azul 9215, desce, mantenha 2 no pé e ajuste o altímetro 1018. 3.618.92.95 azul. Aqui ajuste do 08, táxi via Pátio, Índia, ponto espera da 0219, ou melhor, 1895, gol 9565, obrigado. Posso companhia, serve depois para o gol 1096? Para o gol 965, posso companhia, autorizado, chame táxi. É, senhora. Autorizado o X-Ray para o azul 9205. Autorizado, informe estabilizado, azul 9205. Informará, 9205. Corre azul 4298, livrou a pista. 4298, 561211. 211, azul 4298. Solo Salvador, azul 4298, livrou a pista. Alfa 4298, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, no azul 4298. 9565, pode esperar pronto. Alinha decola sem parada? Com certeza. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no meio, zero graus, com 4 nós. Alinha decola, dono zero, voo 9565. Aguarde, puxa o estacionamento. Aguardando, 9171. Para o táxi 1096-176-312, alternando Teresina. 106, confirma alternativa. Teresina. Primeiro táxi autorizado via parte principal, taxi em Índia, ponto de 0-0-0, chame torre 1-1-8, comando 5, ajuste no 0-1-8. Parte principal, ponto 0-2-9-5-2-0-9-5. Para decolar. Tá, 205. Decolou 00, controle 208. 208, obrigado, até mais, zona 565. É, 7215, check-train, repouso 00, vento no 70 graus, com 4 nós. Tá, repouso na 1092, zona 5. O 9565, contato radar na decolagem, submandando nível de voo 360 via saída Del. Via saída Del para 360, 1965. Após o passagem da retaguarda do banho da Gol, autorizado. Após o gol, chamar o ataque da chamar o ataque da zona 27. Boa noite, Salvador. Boa noite, Gono 096, ponto estela da 90, pronto. Boa noite, no 096, a linha e mantém pista no 0. Se mantém no 0, Gono 096. Gono 5, no solo 0, a 02, ligou direito, no 21, 1. 21, 1, 9, 10, 1. Salvador, azul 9215, taxi aí, Fox. Zona 1215. Ah, Salvador, azul 9215. Tá, ali pra falar foto. Azul 9215. Ah, desculpa, eu não entendi. Mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 9215. Voo 9565. Prossiga. Voo Papa Serra 908. Opa, Papa Serra 908, muito obrigado, hein? É o 008 ou controle, por gentileza? Aguarde um minuto, por gentileza, vamos confirmar aqui. Ok, obrigado. Salvador, 3305, informação Zulu, boa noite. 3305, assistiu a unificação, via chegada Mari, vítima 050. 050, via Mari, autoriza pro de Duna. É ativo, manter o perfil da chegada agora. Libera a velocidade na chegada, né? Oi, TAP, 3305, livre da restrição de velocidade. Obrigado, 9565, voo Papa Serra 008. Ok, 9565, Papa Serra 008, muito obrigado. Controle, boa noite, gol 096, defesa, escuta. Gol 096, contato radar na decolagem, suba e mantendo o voo 370. Via saída, mão. Via mão, 370, autorizado, gol. Direto Duna. Direto Duna, da 3305, grava. Torre Salvador, muito boa noite, azul 9171, quando espera 190. 9171, a linha decola piscina 0, vento 150 graus com 5 nós. A linha decola 10, azul 9171. Então, 3305, vamos ajustar em 1018 e descer para 2010. 2000 pés, 1018, 3305. E o gol 9565. Vou chamar Recife em 125 decimal 1. 125, obrigado, boa noite, amigo. Controle Salvador, boa noite, Rio 9810, informação Zulu. 9810, boa noite, é o controle, direto pelo 10 para 4, 1000, altimetro 10 no 8, Rio 9810. 4000, 1018, direto pelo 9810. Controle de Salvador, muito boa noite, azul 9171, está cruzando meu peça. 171, boa noite, direto Leda, pode manter nível 340. Direto Leda, 340, grato. kilometers. Heel 1700 feet. Altimeter setting 1018. Condition level 045. Temperature 26 degrees. ILS X-ray procedure for runway 10. Active runway 10 India Victor. Radio beacon out of service. Over the approach control 120.80. Compass tower on 118.95. Ground control and clearance 121.10. Attention. Taxiway Alpha closed between Taxiway Juliet and Taxiway India. Aircraft coming from military open. Contact with Salvador operation 102.5. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information 0. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Zulu 2326. Zulu, vento Uno, 60 graus, 05 nós. Visibilidade maior que 10 km. Poucas nuvens. Uno 7, 00, 10. Ajuste de altímetro, Uno 0, Uno 8. Nível de transição, 0, 45. Temperatura, 26 graus. Procedimento ILS, X-ray. Para pista, Uno 0. Pista em uso, Uno 0. Rádio farol Ipitanga, não utilizado. Controle Salvador, Uno 2. 0, decimal, 8, 0, torre operando na frequência 1, 1, 8, decimal, 9, 5, solo, e tráfego, 1, 2, 1, decimal, 1, 0, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre, taxiway, Juliet, e taxiway, Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1, 2, 2, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação Zulu. Salvador International Airport, information 0-23-26-0, wind 1-60 degrees, 05 knots, visibility more than 10 kilometers, heel 1700 feet, altimeter setting 1018, transition level 045, temperature 26 degrees. Passa a nível de voo 150, vamos para 105, frequência 125, decimal 1. Recife 125, 1, grato, bom tarde, senhor. Muito bom voo. Valeu. 010, reautorizando para 2000 pés, Pós-Pelo, Duna, Livre LS, Pistão 10, reporta estabilizado. Pelo, Duna, 2000, autorizado ILS, chamarei estabilizado, 9890. 3305, 2000 externo, contato aproximação, torre 118,95. 18,95, tá? 3305 graus. Torre Hotel 3305. Torre 3305, povo autorizado, pistão 0. Ajuste 1018, vento 160 graus, 0629. 1018, vem para o próximo 0, tá 3305. Solo 21 na direita, solo 121 no decimal 1. 1, tá, 3305, tá. Solo tá 3305, livrou na sua escuta. Tá 3305, táxi de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, tá 3305. Salvador, uma boa noite, Rio 9890, pouso e aliás, fachada travada. Rio 9890, autorizado, pouso, pista 10, 160 graus, 05. Lê pouso, pista 10, 9890. Para a Azul 9090, com a Zulu para autorização por seguro. 9090, autorizado para Porto Seguro, nível 280, decolagem pistão no zero, curva direita após a decolagem, perfil de saída da El, Leda, Bidev. Após o Bidev, direto Porto Seguro. Controle 120, decimal 8, aciona 5405. Estamos autorizados para Porto Seguro 280, decola da 10 com curva à direita da Leda Bidev, DCT destino. Controle 208 e aciona 5405, da 9090. Boa noite, tô direto do Pelo, desce para 2.200. Direto do Pelo, bom, 2.118. Taubaté. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decima 8, aciona 5401. Sente autorizado, Guarulhos, nível 360, é o Pesulu 10 até Taubaté, decola 10, curva direita, no perfil da El, Leda Motiva, 12088, controle 5401 no transponder. Oxonai 6303. Oxonai 6303, correto, portão 4, chama o trânsito, espécie no mesmo. Manhã, obrigado. Direita 1-0 aos 25, direita 1-2-1, décima 1. Direita 2-1, 9-8-0. Só para informar, custa 3-3-0, está mantendo a posição, guardando o balizamento. Tem que contactar em frente.